alguém sem a alma que tem pedra em vez de coração. Me entreguei, depositei minha vida inteira em suas mãos. Mandei flores e chocolate dessas minhas amizades pra poder te agradar. Mas agora, de por baixo, tô por cima. Essa é a lei da vida. É você quem vai pagar. Agora chora, me liga, manda áudio e implora, me chamando de amor. Agora chora, me liga, manda áudio e implora, sai fora, agora acabou. Agora chora, me liga, manda áudio e implora, me chamando de amor. Agora chora, me liga, manda áudio e implora, sai fora, agora acabou. Olha o sem retoque, hashtag pedra em vez de coração. Mandei flores e chocolate, disse as minhas amizades pra poder te agradar. Mas agora, de por baixo, tô por cima. Essa é a lei da vida. É você que vai pagar. Agora chora, me liga, manda áudio e implora.